programa seguir com dolosos cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 22 de março de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Olha só, essa aqui você não se esperava. Peraí, você não esperava. Eu não me esperava. Fitoterapeuta que disse para diabético usar óleo de lavanda em vez de insulina é preso por sua morte. Sempre bom. E aí, você já fez aplicação de lavanda hoje? Já, eu tô bem pra caralho. Pior que tinha, eu quase comprei um negócio desse de lavanda, mano, quando eu tava com enxaqueca, eu não tinha ido no médico ainda. E tinha tipo uma paradinha de essência de óleo, que era pra amenizar a dor de cabeça. Tinha a galera falando que funciona, mano, eu tava aceitando o placebo. Tô nem aí, mano. Tava muito sofrimento, foda-se, pode vir. Pode vir que você quiser, só quero melhorar. A ignorância é uma benção. Você para de sofrer porque você morre. Né, mano? Só tô esperando. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o QN News Science. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Um filtro terapeuta. Eu comecei bem zão, né, mano? Mas ele é de barro? A primeira palavra, um filtro. Caramba, um filtro terapeuta. Ele filtra o óleo de lavanda. Eu não consigo pensar no que você. Um fitoterapeuta que disse a uma família de um diabético de 13 anos de idade para esfregar óleo de lavanda na espinha em vez de usar insulina foi preso na Califórnia. Depois que o menino morreu de complicações relacionadas ao diabetes tipo 1. Timothy Morrow, de 84 anos, foi sentenciado na segunda-feira por praticar medicina sem uma licença, bem como uma acusação de abuso infantil, que provavelmente causaria grande lesão corporal ou morte. Caraca! Ah, tá. A qual ele fez um grande pedido e não contestação. Os promotores disseram ao tribunal como Morrow, que fundou a empresa Common Sense Herbs, aí já sabem que... Caralho, esse nomezinho aí, rapaz, porra. Não comprar esses produtos. Começou a tratar Edgar Lopes depois que sua mãe foi a uma de suas palestras. Informou KTLA. Morou na consultoria da família a parar o menino, usando seu... Amparar o menino, caramba. Caralho, parar o menino, não. Para com essa porra. Usando seu medicamento para diabetes, logo depois dizendo que era veneno. Ele aconselhou que eles usem ervas, incluindo lavanda, que ele vende em seu site. Ah, rapaz, ele indica... Ah, que coincidência. Ele vende a parada, mano. Que incrível. Coincidência essa, mano. Também, né? É, porque quando você é fitoterapeuta, o que dá dinheiro é o que você vende, né, cara? Porque fitoterapia... É sempre bom quando você tá lá com um cara que vende a parada e você fala o que você usa e ele fala, não, mano, isso é veneno, você tem que comprar o meu, pô. Eu tenho aqui. 100% confiável. Eu uso também. Eu uso. Porque não foi o negócio que matou, né? Foi a falta do... Verdade. Lopes adoeceu pouco depois que sua família seguiu o conselho de Morrow. Ele estava lutando para manter a comida para baixo e perdeu muito peso. Tinha dificuldade em respirar e sentiu frio ao toque. Famoso calafrio. Neste ponto, o fitoterapeuta disse à família que seu filho estava passando por uma crise de cura e aconselhou a procurar ajuda médica. Informou o Washington Post. Quando você fica tão curado que você fica doente. Caramba. É tipo choque térmico, tá ligado? Só que é com a cura. A cura chega, você já dá um bloquinho de cura. A cura, ela é tão rápida que dá um negócio, não sei. Ele nos disse que se lavássemos a criança... Lavássemos a criança. O moleque tá louca. Essa criança tá muito suja, tem que lavar essa. Eu não tô conseguindo ler. Ele nos disse que se levássemos a criança para o hospital, ele seria morto lá. Caralho. Disse seu pai, Delfino Lopes Soares. Essa família também tá sacanagem do caralho, né? Caramba. Durante o julgamento de 2 semanas, no dia seguinte o menino morreu em casa. Que ódio. O médico legista determinou que a vítima teria sido... teria sido, não, teria vivido se ele tivesse recebido tratamento médico adequado. Disse o comunicado à Procuradoria dos Estados Unidos. A defesa disse ao tribunal que todas as ervas prescritas, no caso lavanda, pelo Morrow, tiveram um aviso. Este produto não pretende diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Caramba. É, mano, você tem que ler o rótulo. Isso. No rótulo, cara, de acordo com a ABC News. Ou seja, ele tem um produto. E como ele sabe que não funciona mesmo, ele fala que não trata nem cura nada. Não, mano, nos Estados Unidos não é obrigatório agora homeopatia vir com aviso de que não funciona, então. Caramba, cara, é genial. O mais impressionante é essa família, cara. Gente, ninguém tava lá pra dar uma recomendação de tipo, ele não tinha que estar tomando insulina. Caramba, velho. Tipo, será que não leram o rótulo do produto escrito que esse produto não pretende tratar nada? Mano, você realmente... Você já leu algum rótulo de algum remédio? Não. Sim! Inclusive, não. Eu não tomo muito remédio porque eu tenho medo do que tá escrito nas coisas. Para de mentir, você não lê porra nenhuma. Ninguém lê. Ah, tá. Vou até ler aqui, eu vou ler ao vivo o rótulo. Deixa eu ver essa porra, o que pode causar? Cadê? Eu quero saber... Pera aí, não. Agora eu quero saber os efeitos colaterais do meu remédio. Ó... Causar, quer ver que vai ser impotência? Aposto R$5 na impotência. É, isso aí tudo bem, né? Impotência tá de boa. Até aí. Não é algo que você vai precisar muito. Eu gosto de ter a pergunta na bula, né? O que devo saber antes de usar o medicamento? Vai lá, mano. Esse texto é muito longo pra ler algum. No entanto, a mãe disse ao tribunal que o fitoterapeuta havia descrito seu pâncreas... pâncreas reg, né, que é uma proteína de regeneração do pâncreas, como a insulina de Deus, e poderia ser usada em vez de insulina real. Uhum. Sempre pode. O tribunal foi informado de que sua mãe, Madrigal, havia sofrido uma lavagem cerebral por Morrow, cara, que afirma em seu site que ele curou seu próprio câncer. Mas é verdade. Antes da morte de seu filho. Não tá errado, na verdade. Não é lavagem cerebral que nem tipo de filme, que... Ele foi manipulando ela até... Mas ela tem culpa no cartório também. Pois é, né? Sim, é porque quando fala lavagem cerebral, acho que muita gente imagina que, sei lá, pegou o cérebro e passou água. É laranja mecânica. Antes da morte de seu filho, ela se recusou a dar a Edgar sua insulina, embora ele tivesse pedido, acreditando em Morrow, quando lhe disse que era veneno. Na minha última ligação para o Morrow, meu filho estava dizendo a ele que posso ligar para o 911 e posso ligar para o 911. Cara, fala 911. 911. É, mano, pediu, né, mano? Chegou. Só falar, o povo já tá... Pronto atendimento. A ABC informa que Madrigal disse ao júri: meu filho não conseguia mais respirar. Morrow disse-lhes que não. Este pode ser não ser o único caso em que Morrow aconselha as pessoas a deixar de receber tratamento médico. Uma viúva de um paciente com câncer disse ao júri que sua esposa, Carol N. Wisenen, complexo, usou o tratamento de ervas em vez da medicina convencional, segundo o conselho de Morrow, informa a WTF TV, não, WF TV. WTF. Morrow foi condenado a 4 meses na cadeia do condado de Los Angeles, condenado a pagar R$5.000 à família da vítima por despesas funerárias. Tá de sacanagem. Velho, parece Brasil. Inclusive, agora eu vou mostrar esse caso pra todo mundo que falar que pseudomedicina é inofensivo. Bom, é isso. É isso. Não usem homeopatia, não acredite em astrologia, não usem óleo de lavanda e boa noite. Boa noite. Boa noite é ótimo. William Então ficamos por aqui com mais este KN News Science. Nós nos vemos segunda que vem e falou! Falou!